eita, eita, camarão lavado. Na praia de Amaralina, vidas que amaram sentado, falando da vida alheia, eita, eita, camarão lavado. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Falando da vida alheia, eita, camarão malvado. Na praia de Amaralina, e dois camarões sentados, falando da vida alheia, eita, camarão malvado. Paranauê.